nos justifica. Aleluia! Mesmo que as cadeias tentem te prender, mesmo que as muralhas tentem te deter, mesmo que os ventos tentem te derrubar, não pare de louvar a Deus. Mesmo se alguém contra ti se levantar, não temas que maior é o que contigo está. Ainda que as circunstâncias te façam temer, não pare de louvar. Por sete caminhos.